eu preciso de um guardanapo. Tá bem. Ele tá escrevendo alguma coisa. É o que parece. O que foi? Ah, ele escreveu o nome dos três, não é? Como é que pode saber? Eu tava pensando a mesma coisa. Ah, qual é, gente? Eu não sou advogada. É uma baita investigadora. É, bem mais estável do que a Jessica Jones. Tá legal. E aí, o que significa? Vamos voltar a ajudar pessoas naquele escritório porcaria e receberem galinhas? Acho que o Theo deixaria a gente trabalhar aqui pra começar. Pelo menos teríamos onde vender as galinhas. E aí, o que, que vocês acham? Ué, por que não? A Nelson Murdock e Paige. Paige, Murdock e Nelson. Espera um pouco aí. Até que soa bem. Os Escapistas. Dando continuidade a uma série de podcasts que eu tava conferindo aqui e não acreditei, mas a gente gravou Homem-Aranha Azul em novembro de 2019 e Hulk Cinza em janeiro de 2020, quer dizer, quase 4 anos atrás, né? Que vale ressaltar, 2 programas pré-pandemia, né? Pré-quarentena, pré-vacina, pré-mudança do nosso querido participante, e era quase uma outra vida, né? Demoramos assim tanto para voltar para esse bis com as cores subsequentes da tetralogia, que nesse meio tempo, infelizmente, tivemos a morte do artista Tim Sale, né? Em 2022, vítima de câncer aos 66 anos de idade. Uma dentre as várias mortes de roteiristas e desenhistas consagrados que perdemos dos anos Covid para cá, né? De nossa parte, o que podemos fazer é um tributo, ainda que tardio, né, ao legado do Tim Sale, né? Um legado de respeito, assim, tão respeitado que uma das obras que iremos discutir hoje, eu arrisco dizer que faz parte até da bibliografia obrigatória de um personagem. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E uma vez mais comigo, o apelido de infância dele não era Demolidor, mas segundo minhas fontes da Bahia, dizem que ninguém podia ir com ele na amarelinha. Maurício Dantas. É a perna longa, eu era seco e alto. É isso, a seguir vamos conversar um pouco sobre Demolidor Amarelo e Capitão América Branco, né? Concluindo a tetralogia das cores do Jeff Loeb e Tim Sale, né? Eu acho que esses 2 personagens que iremos discutir no programa de hoje se esbarram numa coisa que, à medida que a gente vai ficando mais velho, mais e mais eu penso nisso, até como um contraponto a uma fala bem corriqueira nesse meio de bizarro da gente, Maurício, de que não existe personagem ruim, né? O que existe é roteirista ruim. E aí eu começo a pensar no outro ponto, né? Que assim, que não existe personagem ruim, e até pode sim existir roteirista ruim. Mas será que também não existe o caso em que um personagem, eu acho que já experienciou assim, todas as suas boas histórias e que sua relevância no universo ficcional, vamos dizer, sua relevância assim, ficou estacionada? Assim, você não espera mais um ímpeto criativo como o que eles já vivenciaram assim, num passado recente, e agora tudo que você espera deles é o velho mais do mesmo, né? Assim, histórias requentadas que não te trazem mais nada de novo, né? Ainda que, em certa medida, a gente até aprecie assim, um bom arroz com feijão, né? Mas por mais que o temperinho seja bom, que o sabor seja um pouquinho diferente, ainda assim é arroz com feijão. E aí não foi proposital esse recorte de hoje, né? Mas eu tenho a nítida impressão que o Demolidor, que fará 60 anos em 2024, e o Capitão América, que já tem 82, e são dois cachorros correndo atrás do próprio rabo, né? Até acho que o esvaziamento do Demolidor é mais recente, né? Talvez assim, do run do Charles Soule pra cá. Mais especificamente daquela historinha da Suprema Corte até aqui. Mas no frigir dos ovos, assim, o editorial sempre tá às voltas com o modelo do Miller, né? Lá de 40 anos atrás. Já o Capitão, assim, é dificílimo, né? Na entrevista lá do final de Branco, o Lobb disse que o Steve Rogers é o super-homem da DC, e eu acho que ele tá coberto de razão, porque são dois personagens considerados difíceis de escrever, né? Mas eu acho que o Capitão é ainda mais, assim, e poucos são os roteiristas que encaram esse personagem de peito aberto, né? No mais das vezes, a praxe é vermos o Capitão América, assim, deposto do seu status, né? Incapacitado, morto, preso, envelhecido, substituído por uma versão fascista. E aí, quando ele retorna, toda vez ele precisa se ressignificar na página, né? Numa jornada de autodescoberta. Enfim, isso não tem nada a ver com as minisséries do nosso recorte. Eu acho que isso é mais um desabafo sobre como eu me sinto, né, como leitor desses dois personagens, que eu adoro, assim, mas eu confesso que eu ando perdendo interesse nas histórias contemporâneas dele. Maurício, você como o leitor Marvel mais resiliente assim, que eu conheço, né, você não sente isso, assim, de que tá lendo sempre as mesmas histórias, de que talvez esses dois personagens já deram tudo que tinham que dar? Como você encara esse tipo de coisa? Eu sinto sim, Luigi. A gente vinha conversando aqui offline, né? Que off-record, na verdade. Online sempre, mas nem sempre on-record. E eu tava dizendo justamente isso, né? Que eu tô largando, assim, por conta de ritmo de trabalho, de vida e tudo, eu tô largando alguns gibis, assim, que eu tô enrolando pra ler. Já tô com 6, 8 edições no tablet ou na minha fila ali do Tachyome, o aplicativo que eu leio online. E não tô sentindo falta, sabe? Então tô apagando mesmo, muito por conta de trabalho e outras perspectivas, mas não porque sou um nerd cansado, acho que eu vou ler gibi até morrer. E já banquei com isso no Twitter, e é verdade. No meu leito de morte, eu vou dizer, pô, não vou conseguir ler a Homem-Aranha do mês que vem, sabe? Ou da próxima quinzena, agora que é quinzenal. Mas eu concordo plenamente com você que tem muita coisa que tá cansado. Esses dois personagens estão cansados. Eu assino embaixo aí do que o nosso amigo Jamerson fala sempre aí nos grupos de zap, no Twitter, que tem que dar uma descansada nesses personagens, talvez usar para esses personagens mais longevos, assim, o conceito de minisséries e tudo mais, porque eles são personagens que, por mais que mudem, tem aquela coisa do que o Stan Lee pegava da mudança ser apenas aparente, né? Não é efetiva, não a fundo, assim, claro, tem essa coisa da ressignificação. Eu concordo plenamente com você. Voltando lá à sua primeira fala, eu acho que o problema não é personagem ruim, não. O problema é ter muito escritor ruim. Muito escritor fazendo lobby, muita gente ganhando prêmio aí que não merece. A gente vinha falando outro dia aí do Eisner também, nesse aspecto, né? Com o vir uma vitrine ali, e não acaba não tendo muito reflexo no que é bom de verdade. É muito hype. Aliás, a cena de gibi hoje, nacional e internacional, é puro hype. É muita propagandinha e pouco conteúdo, muitas vezes. Mesmo gente que a gente gosta, tem uma hora que a gente fala, calma, não é pra tanto também, né? E aí sim, Luiz, tô falando do Tom Taylor, né? Que eu chamo sempre o Tom que vale e tudo mais. Mas não é pra ficar ganhando Eisner, não. Não tá valendo muita coisa ultimamente, não, viu? Não, não tá não, concordo. Assim, eu gosto da zona noturna dele, mas tem sido irregular demais, demais, demais. A gente tá, por exemplo, aqui, voltando ao tema, tá acabando a fase do Zdarsky, que eu tô pra ler a última, tô querendo Coragem ainda. Acabou a fase Zdarsky no Demolidor. Acabou a fase do Colts, aí veio a fase do Lenzen e do parceiro dele no Capitão América, que também tá acabando. E a gente tá aí às vésperas de ver o Straczynski, né? Voltando a Marvel ali, né? Entrando no Capitão. A gente não sabe quantas edições ele vai doer até brigar com os editores todo largar. Mas aí sempre esperança que vem alguma coisa nova. Mas por outro lado, fica aquela coisa do deixa o personagem descansar. Você comentou até, né, Luiz, no Twitter sobre o Hulk, depois do Imortal Hulk do Ewing. E realmente teria sido o melhor a se fazer ali com o personagem. Acho que esses personagens precisam de um passo para trás, sabe? E antes de, tem que estar na banca todo mês. Não, tem que ter alguma coisa de qualidade, para se dizer ali, sob pena de acabar destruindo essa franquia. Não é fácil, não é simples assim. Já estão aí há 60, 80 anos, né? Como você bem lembrou, Demolidor, ano que vem já faz 60 anos. Esse ano a gente está vendo 60 anos do Aranha, 60 anos dos Vingadores também. Então, assim, é franquia, é marca que perdura. Há muita besteira, muita merda, enfim. Mas ainda assim não precisa puxar tanto a corda. Eu até tava relendo hoje pela manhã, assim, um gibizinho que eu gosto muito do Demolidor, é um anual da Panini, assim, o Redenção. com o David Hine e o Michael Gaydos, né, lá do Alias, né? É um drama jurídico, assim, bem na pegada daquele filme Tempo de Matar, né? Que é baseado num livro do John Grisham. Esse gibi é maravilhoso, bicho. É muito bom. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Do Demolidor, você ser um personagem, assim, desse meio jurídico. E como isso, na prática, é muito pouco aproveitado, né? E é basicamente com algo nessa pegada que foi a última vez que o Demolidor me surpreendeu e me encantou, né? Que é nessa historinha da Suprema Corte com o Charles Soule, quando ele e o Fogg, ele realiza um sonho deles, né? Defender algo que vira um precedente inédito no lance de um super-herói, assim, não precisar revelar sua identidade secreta e ainda assim ele poder depor como testemunho do tribunal. Assim, o sonho deles não é essa premissa, o sonho deles é defender uma causa na Suprema Corte, né? Que eles nunca tinham chegado a tanto, assim. Então, eu acho isso maravilhoso. E desde então, assim, nada que eu li do personagem, assim, teve o mesmo impacto. Ainda que o Zdarsky até tenha se aproveitado desse precedente, né? Mas ele acabou, acho que, se estendendo demais, né? Ele fez um requinte ruim da fase boa do Brubaker, né? Na prisão, somado, assim, com aquela bobageira, assim, da Elektra demolidora, né? Que pra mim é o tipo de coisa que descaracterização nível Tom King, né? Com Batman, né? A participação do Mike Murdock, né? Que eu acho uma excrescência na mitologia do Demolidor. Eu ainda pretendo terminar de ler esse run também, viu, Maurício? Mas desde já eu já acho que é um dos piores do personagem, assim, contando, assim, desde o retrospecto de Diabo da Guarda, né, pra cá, assim, quando as histórias do Demolidor foram mais seriadas, né, com recortes mais, assim, delineados, né, do que a fase clássica do Demolidor de Miller, de Ian Ostrom. Então, eu acho que desde Diabo da Guarda, de Kevin Smith, eu acho, nossa, eu acho um das piores, cara. E olha que teve uma coisa ruim lá pra cá também. Olha, Diabo da Guarda é uma coisa que envelheceu mal mesmo. Eu lembro de curtir muito na época, mas voltando para reler, só vale a pena por duas coisas. Um, a arte do Quezada. É muito boa. E dois, a edição seguinte, que começa ali quando o David Mack assume, né? E começa ainda com Quezada, já misturando a arte ali com uma coisa meio pintada do Mack aqui e ali. E essa edição seguinte é maravilhosa. Tem por conta da morte da Karen e tudo mais. Pô, bicho, é gostoso aquilo ali. Mas Demônio da Guarda em si, nossa senhora, é um pastelzão de vento. Esse é meu medo também de ler o Arqueiro Verde, né? O Espírito da Flecha, que é também do Kevin Smith, né? Porque o cara hoje em dia, eu acho o cara um mala sem alça, velho. Mas assim, superado essa nossa insatisfação, vamos partir para Demolidor Amarelo, né? Essa mini em 6 edições saiu originalmente lá fora em 2001 e aqui em 2002, logo no comecinho da Panini no Brasil. Saiu em flop, né? 3 edições, cada uma com 2 edições originais. O formato, como a gente já comentou anteriormente, era um formato maior, né? Que o americano era o 18,5x27, né? Com capa cartão e papel LWC, né? Custando R$4,50 cada fascículo, né? 20 anos depois, assim, um gibizinho nessas condições de temperatura e pressão não sai por menos de que R$20, né? Em 2019 saiu encadernado capa dura, que me parece até que tá fora de catálogo, né? Eu vi na Amazon a galera cobrando mais de R$100 nesse encadernado. Eu acho que ele saiu pra esse tio na época por R$60. Bom, eu dizia na introdução que um desses dois gibis do papo de hoje, eu acho que é um item obrigatório, assim, na bibliografia do personagem. E, obviamente, eu tava falando do Demolidor Amarelo, né? Em termos de história, assim, nessa tetralogia, eu já falei lá atrás que a minha mini favorita é a do Hulk cinza, né? Mas eu acho que é só por um nariz mesmo que ela vence, né? Porque eu acho amarelo, assim, uma sombra, assim. Especialmente na arte, né? Inclusive, as páginas duplas, né? Como a gente também elogiou lá em azul e cinza, são absurdas, né? Eu acho que, indiscutivelmente, as mais belas dessa série estão aqui em amarelo, né? Aquela do ringue, né? Na vitória do Jack Murdock, a do metrô, né? Aquela do Quarteto Fantástico, no Fantastic Car, na frente do escritório. Qualquer uma você pode destacar e fazer uma moldura. Assim, no nível do texto, assim, repetindo a premissa do luto, né, e a culpa do sobrevivente, né, vemos o Matt, assim, no futuro, né, escrevendo cartas para uma Karen Page falecida, né, enquanto ele relembra, assim, os primórdios de sua vida como Demolidor. Só que, em contrapartida, é um gibi curioso para quem conhece a origem secreta pela minissérie Homem Sem Medo, de Frank Miller e Romita Jr., porque o Miller, ele altera alguns detalhes e acrescenta outros, como retcon, né? Porque eu tô dizendo que altera, né? Porque a versão do Jeff Loeb segue quase que à risca as primeiras 4 edições das 6 primeiras, né, na série mensal, em que o Demolidor usava o uniforme amarelo, né? Na 7ª ele já começaria a usar o vermelhão clássico. Acho que até uma história com o Namor, se não me engano. E aí uma das diferenças mais significativas é que no original o Jack ele morre com o Matt já fazendo faculdade de direito, né? Enquanto que na mini do Miller, o Matt ainda é criança, né? Quando o Jack é assassinado, né? Fora que não tem Stick, né? Não tem Elektra, não tem Rei do Crime, né? Embora eu acho que a presença dele é até, de certa forma, sugerida, né? Quando o Matt pergunta ao Slade, que era o executor, né? Quem tava acima do Sweeney, né? O arranjador. Aí eu acho que até a gente pode dizer que fica subentendido. Se fica um subtexto, talvez tenha sido o Rei do Crime. Mas isso não é só suposição. Mas eu queria saber de você, Maurício. Você acha que essas duas minisséries, assim, conseguem coexistir juntas? Ou isso é bobagem? Aproveita e diz aí as partes mais marcantes de Amarelo, na sua opinião. Até se você gosta, né, dessa minissérie mesmo. Gosto sim. Eu guardava com carinho na memória. Tinha muito tempo que eu não li. Acho que a última vez que eu li foi essa física mesmo, do formato Panini original, né? Que, pô, pra gente na época, a gente tava saindo ali do formato premium, que é a Panini voltando, tentando voltar pro formatinho. E aí, quando a Panini vem algum tempo depois, ela chega com esse formatão, essa capa bonita, né? Uma capa cartão também. E conquistou fácil a gente, como você disse, é barato, assim, não é troco de pão, como um dia já foi, mas ainda é acessível, dá pra você comprar depois. Acho que as mensagens eram R$100,50 também, dava pra gente fazer a feirinha lá do Gibis, comprar praticamente todas as mensais com o dinheiro do estágio. Acho que ainda tava no colégio, hein? Não sou tão velho assim, não. Mas eu gosto muito dessa. Eu acho que aqui a gente tava falando também, né, Lee? Off record de colorização. Eu acho essa a mais bonita em termos de composição. Evoca bastante, assim, a fluidez da narrativa do comecinho do Demolidor. Quando você pega pra ler as primeiras edições do Demolidor mesmo, a galera teve aí possibilidade recente de ler naquela coleção clássica Marvel. Você percebe que é surpreendente até como flui bem o texto e a arte naquele momento ali. Não fosse o excesso de texto que o Loeb gosta de colocar, até por conta da narração em off, que é a escrita das cartas do Matt pra Kai e tudo mais, você lê assim, não tapa, não lê mais tanto, porque você tá admirando a arte, que é maravilhosa. Eu gosto muito dessa primeira aparição do Demolidor logo na segunda edição, que é quando ele se apresenta, né, a galera ri, ele tem uma página dupla ali, uma sequência dele atacando os criminosos ali naquele ginásio, e aí segue até essa sequência do metrô. Essa parte pra mim é maravilhosa, assim, e originalmente é o que acaba, né, o primeiro volume da Panini, se na verdade acaba com a Kai aparecendo, né, e eu gosto também dessa página do quarteto que você falou, tem uma noção de profundidade sensacional. O Seio não tinha preguiça de desenhar, uma coisa que a gente já sabia desde Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, que são dois gibis que eu adoro também. Acho que ali o Loeb e o Seio conseguiram colocar bem aquela pegada do fazer World Tour, né? Que virou meio que a coisa do Loeb ali. Ele fez em Batman Silêncio de novo, com o Jim Lee e tudo mais. Mas a coisa de construir o universo e você ver a cidade viva, né? De Gotham, naquelas minisséries. E aqui também você tem uma Nova York daquela época, né? Ele ambienta bem na época original. E ele segue, bem lembrado, Lee, é uma coisa mesmo que precisa se saber no começo, não sei como estão as edições encadernadas disso, se alertam. Eu tô lendo aqui, a edição americana não fala disso, mas como o Demolidor do Miller é muito marcante, Homem Sem Medo, tanto a mensal, né, o Redcon da Electra e tudo mais, aqui você sente uma falta disso, né, desses elementos. Sente falta não, porque a história segue redondinha, como eu falei, mas você pode, ué, tal coisa, essa a coisa da idade do Matt, né? O Fog, quando você já tem na cabeça, eu já li várias vezes, eu adoro Homem Sem Medo. Aí você vê o Fog na luta com o Matt, quando o pai do Matt morre. Umas coisinhas assim, bem, bem de detalhe, que você diz, ué, é isso mesmo? Eu senti isso de novo também na do Capitão, não vou adiantar muito não, vou chegar lá no momento certo. Mas é porque são histórias fechadas, não se propõe necessariamente a estar na cronologia. Apesar de aproveitar um gancho aí da morte da Karen, né? Que tinha falecido há pouco tempo nos quadrinhos, justamente em Diabo da Guarda, que a gente comentou agora há pouco. Uma coisa que eu não gosto, Luigi, lá na frente, um pouquinho na frente, a gente tem um momento em que a Karen vai sorrir, né? E o Matt tá encantado por ela, o Matt e o Fog estão encantados por ela. E é o momento em que ela tá mais feia no gibi todo. A leveza do seio, ele pode não ter o traço mais fofinho, mas ele tem um traço bonito, né? Um traço fluido. E ele desenha mulheres bonitas. A Sue Storm, no começo ali, ainda é É Storm, né? Não é a Richards. Tá bonita também, tá com aquele corpo e aquele visual meio bem dos anos 60. Mas tá muito bonita. Mas nesse momento em que a Kaia, que tá bonita, a história toda, tem que ser linda. Ela tá estranha, feia mesmo, sabe? É uma coisa que quebra muito a expectativa que a gente tinha, assim, de ver ela como a loirinha, bonitinha, daquela época mesmo. Mas é isso. Segue a cronologia do personagem como se estivesse saindo entre aquelas edições na época. Mais ou menos como em Homem-Aranha Azul acontece. Que ele tá ali entre uma edição e outra. Aparece algumas situações que acontecem no gibi, como aquela festa na casa do Harry e tudo mais. E ali ele vai colocando por trás das câmeras, né? E aqui a gente não tem tanto uma ligação fechada assim, mas como você falou, é um espaço curto de tempo, né? São 6, 7 edições que ele usou esse uniforme, que eu gosto. Tem gente que odeia, mas eu adoro esse uniforme. Gosto de como ele desenvolve essas coisas também. Concordo com você, eu não tinha me atentado agora nessa releitura, mas é de fato, ele tá ali subentendendo a existência do rei do crime mesmo, quando o Demolidor, né, aponta... Não, o Matt mesmo aponta que eu posso te ajudar a sair daqui, ou de, pelo menos pra ter lá a sua morte e tudo mais, mas preciso que você me diga assim. Aí ele diz: ah, bicho, eu tenho família, se eu contar, eles morrem, e morreu de menos. E só pra registrar, o momento em que ela, pra mim, ela tinha que estar mais bonita, assim, é naquele final quando o Demolidor a salva do Coruja, e ele brinca alguma coisa, né, que ela pensa assim: como é que você sabe meu nome? É assim: ah, eu te vi nos meus sonhos. Aí ela dá um sorriso e tá muito estranho. Nossa, ainda bem que ele se recupera no quadro seguinte. Mas me tirou da história na hora, assim, eu fiz uma caída. E você, Luiz, gosta desse uniforme amarelo e vermelho? Gosto muito, bicho, e eu gosto até do contexto que ele dá, assim, melhor do que num quadrinho original, né, porque o uniforme é como se fosse uma mistura de duas coisas, né? Do apelido dele, Daredevil, né? Demônio. E do roupão, do Jack Murdock, né? Que é amarelo, ele, luvas e botas vermelhas, né? Só é estranho ele costurando, né? Ele chegar, assim, é aquela suspensão de descrença que a gente faz, né? Aquela ajuda que a gente dá pra um amigo, né? Mas, assim, eu acho bem legal. Assim, não é o meu uniforme favorito. Meu uniforme favorito sempre vai ser o vermelho. Então, o Demolidor é um personagem, assim, que, assim como o Batman, ele recebe muito bem o redesign. Embora eu não goste que ele sofra esse redesign. Por exemplo, eu não consigo tacar pedra naquele uniforme cinza da armadura dos anos 90. Eu acho lindíssima aquela roupa, né? O pessoal mete paulado naquilo ali, né? Que vem na esteira lá do Batman Azariel. Mas eu acho muito bonito, bicho, aquele visual. E eu gostava muito como o Scott McDaniel desenha ele, né? Assim, agora mesmo no run do Charles Soule, o uniforme ficou preto, né? Com as botas e as luvas vermelhas, né? Com os olhos vermelhos e o resto preto, né? Também acho que ficou bem bonito, assim, principalmente quando o Ron Garney desenhava, né? Ficou bem um estilo bem Sin City, naquele princípio, né? Ficou bem legal. No Zdarsky também, ele começa, né, com aquelas calças mais folgadas, tipo ninja, né? Também é legal. Mas, assim, eu sempre me volto para o vermelho, bicho. Para mim, o uniforme do Demolidor tem que ser o vermelho, o classicão mesmo. Se você me perguntar se pedisse para me fazer um pódio, eu acho que o primeiro é o vermelho, o segundo é o amarelo, o terceiro é o cinza, né, dos anos 90. Ah, eu gosto muito desse preto também, que tem... São umas faixas enrolando no braço, né? Bem uma luva, são as faixas. E a bota tem um cadarço mesmo, assim, como se fosse uma bota de um pugilista antigo. E é preto, né? Com olho vermelho. Encaixa muito bem com a noção que você tem do Demolidor agindo na noite, saindo das sombras e tudo mais. Mas, porra, sem dúvida, o vermelho desenhado por um cara tipo o Lil X, por exemplo, com o próprio Romitinha, é imbatível. Visualmente é instigante mesmo. E gosto desse cinza dos anos 90 também. Assino embaixo de você. Acho que ele tem seu charme, tem seu momento ali. Não é bem uma armadura, né? Mas eu também acho lindíssimo também o visual dele lá em Homem Sem Medo, né? Ele com a bandana lá cobrindo os olhos, né? Ele todo de preto com aquele moletom. Eu acho lindíssimo aquilo ali. A série na Netflix, a terceira temporada, acho que a primeira temporada quase toda foi esse visual, esse Demolidor baixa renda, né? Eu acho que também não classifica como uniforme. Pra mim, uniforme tem que ser um uniforme de super-herói. É uma roupa civil, né? Ele só usa o uniforme na primeira temporada, na cena final, quando ele prende o rei. É. E, na verdade, ele só usa mesmo na segunda temporada, né? Na terceira temporada, todo mundo não usa, né? O mercenário, né? O personagem que vira lá um mercenário acaba roubando o uniforme dele. Mas, assim, uma coisa que eu acho também, viu, Maurício, muito milleriana, assim, nessa minissérie amarelo, a movimentação do Demolidor, né? A narrativa que do Tim Sale, ele impõe na página. Eu acho que tem muito da cinética, assim, da época em que o Miller desenhava mensal. Você vê aquela cena do Jack, assim, chacoalhando o ketchup, né? A cena da sinuca com a tacada do Matt encaçapando todas as bolas. Aquelas silhuetas residuais quando o Dumbledore ele tá saltando entre os prédios lá da Cozinha do Inferno. O taco dele quando atinge aquela manivela que divide os trilhos do metrô. Eu acho que o Tim Sale tá querendo, assim, emular essa característica do Miller, né? Essa movimentação. Outra coisa que amarela, assim, me lembra um pouco como esse medo, é que o Lobby também, assim, pontua um Demolidor, assim, com um certo relativismo moral, assim, no início de sua carreira, né, como super-herói. E isso eu falo, assim, especificamente sobre o que ocorre com os dois responsáveis pela morte do Jack Murdock, né? No caso do arranjador, né? Ele tá sendo perseguido na cena do metrô e sofre um infarto, né? E na cena da cadeira elétrica lá do Slade, né? O Matt tá lá, né? A princípio, assim, esperando, assim, uma catarse, né? Mas quando ele sente o cheiro da carne queimada, eu acho que ele cai em si, assim, sobre o valor da vida humana. Eu não sei, mas, assim, nessa questão específica, assim, do arranjador, assim, morrendo de infarto, assim, causado, assim, pelo esforço e o medo do Demolidor, eu não sei se, como é que tá seu direito penal, né, se tá em dia, né, mas eu acho que o Matt, assim, ele comete um homicídio culposo aqui, hein, o que você acha? No mínimo, ele deixa ele prestar socorro, né, podendo, ainda que não seja médico, mas ele pode ali carregar o cara e tirar dali, prestar um primeiro socorro, enfim, concordo, ainda mais que ele é um cara que ouve a batida do coração, né, isso, aliás, essa é uma coisa que vai acontecer depois também, que me parece, ou ele não estava nem aí, ou é um furo de roteiro, ou a história passa por cima disso, que é quando o Fogg tá tendo ali as esperanças dele com a Karen destroçadas, né, e o Matt só de conversinha com a Karen e nem tchum pro amigo, não ouve o coração do amigo batendo mais forte, não ouve o choro dele, não ouve ele indo embora. Enfim, o Matt passa por cima disso, alguma história passa por cima disso, não sabemos. Agora concordo com você, Lui. Me lembrou um pouco até o filme do Demolidor com o Ben Affleck lá, que eu sei que muita gente também torce o nariz, mas recomendo sempre, vou dizer aqui de novo, vejam pelo menos a versão do diretor, que dá uma melhorada considerável no filme. É um filme de sua época, com os defeitos todos, vai MMC ruim muito, mas que eu gosto de muita coisa. E ali é um Demolidor, se morrer, morreu, sabe? Tipo o que que comparação horrorosa, né? Dizer que do Snyder, que fala do Batman, que o Batman dele não mata, mesmo com aquele monte de metralhador no Batmóvel. Mas se os vilões estiverem na frente dele, ele vai passar por cima. Esse amadurecimento acontece, concordo, nesse momento aí da execução. Ele percebe que ele não é um juiz e executor. Ele é apenas um advogado. Ele vai falar pelos fracos, né? No primeiro momento é quando ele diz assim, olha eu aqui enfrentando vilões que não tem nada a ver com a vingança pela morte do meu pai. O que é que eu tô fazendo? Há um começo ali de adrenalina, coisa toda do se soltar, né? O cara que sempre foi comedido, sempre teve que esconder os poderes e tudo mais, e agora ele tá tendo esse momento de glória, mas lá na frente ele vai ter logo esse amadurecimento aí com questão de vida e morte. Isso não é bem um tema central da história, talvez a gente esteja até enxergando coisa demais, mas eu acho que há um subterfúgio ali no roteiro para que você entenda esse crescimento e entenda que ele está evoluindo como personagem mesmo, né? De novo, a gente não tem aqui o treinamento ninja com stick, a gente não tem aqui o direcionamento para ele matar e ele acaba falhando pelos conceitos maiores dele todo e tudo mais. É coisa, né? Que ele seria o soldado perfeito se ele não quiser ser um herói, segundo o stick. Isso volta a ser discutido, inclusive, na fase do Zidask, que vai se preparando, Lee. E tenho que concordar com você, o Zidask acabou fazendo só um... bateu no liquidificador várias coisas boas do personagem e acabou fazendo um suco sem gosto. Quanto a Karen Page, né, e o Fogg, né, eu volto a dizer também, que isso a gente falou lá atrás também, lá em Azul e Cinza, né, por ser um tipo uma escrita epistolar, cartas, né, no caso do Peter foi gravação e o do Bruce Banner foi a conversa com o psiquiatra, né, Leonardo Sensen, e aqui o Demolidor é cartas, né. Eu acho que ele tá selecionando também as memórias dele, né, ele tá editando as memórias dele, então eu acho que o Fogg sofreu essa edição aí no que você tá falando, né. Mas assim, como eu dizia também no comecinho, o grosso desses recordatórios, assim, são claros, são dedicados a Karen, né? Inclusive, assim, o Lobby, ele captura muito bem esse clima Young Romance, né? Desses primeiros momentos do gibi do Demolidor, né? Que de haver, assim, uma competição, assim, não declarada, assim, entre o Matt e o Fogg, assim, pra conquistar o amor de sua secretária. Mas assim, a Karen Page obviamente se imortalizou, assim, entre aspas, né, por ter vendido a identidade secreta por droga, né, lá em Queda de Murdock. Porque, se eu não me engano, ela desaparece por um longo tempo, né? Era uma personagem que, assim, o fandom, os leitores, praticamente não se lembravam dela até ela voltar ali em A Queda de Murdock. Eu acho que a viúva acaba roubando esse espaço aí, né? Que isso. Ela tinha de interesse amoroso, de femme fatale, de, enfim, presença feminina, né? Pra até aí o leitor, o jovem nerd da época. E ela fica esquecida mesmo. Quando ela volta, ela é ali com o Miller e nessa pegada. A relação deles ainda, assim, teve uma sobrevida, assim, bem questionável, assim, no run da Anne Nossett com o Matt, assim, tendo um caso, assim, momentâneo lá com a Mary Tifoid. Aí mais lá na frente, assim, no final da fase Nossett com o Matt, assim, sofrendo de amnésia, né, ele vira um pugilista, né, e adota o nome do pai, ele já é desenhado pelo Lee Wicks ali, né. Aí ele tem um caso, assim, até com uma assaltante chamada Nyla Skin. Aí depois a Karen, ela vira uma radialista, numa rádio, assim, de propriedade do Wilson Fisk. Se eu não me engano, a relação deles, assim, fica balançada não só por essa conexão com o rei do crime, mas porque a Karen, ela fica cansada de se sentir culpada, assim, por ter arruinado a vida do Matt, né? E ainda tem a revelação que ela era soropositiva, né? Quer dizer, ela tinha AIDS, né? Então, quando ela morre, eles não estavam, assim, vivendo exatamente um mar de rosas, né? Será que um Matt algum dia não teve, assim, uma relação tóxica, né? Eu acho que o mais próximo disso, assim, foi com aquela Kirsten MacDuff, lá no run do Wade, né? Eu acho que só não virou, assim, um mar de merda porque o Matt soube a hora de terminar antes que virasse um mar de merda, né? Mas aí, Maurício, o que, é que você acha? Será que a Karen Page, assim, foi o amor da vida do Matt ou essa pessoa sempre será Electro ou nunca existiu essa pessoa? Mas acho que o Matt é tão desequilibrado que é difícil, sabe? Porque, tá, a gente fala do Peter, por exemplo, e ele tem a Gwen. A Gwen, a gente já comentou isso no programa do Azul, que o Peter vai ter com a Gwen, quer dizer, todas as mulheres que o Peter tiver, a Mary Jane também, vão ter uma concorrência desleal, porque a Gwen vai ser sempre o grande que poderia ter sido, né? Viver de melhores momentos e ter apenas as boas lembranças da coisa e a perda, né? E aí, com essa perda, vem o que poderia vir depois e a vida foi abreviada e tudo mais. Mas com o Matt, bicho, é complicado. Tem toda a coisa da culpa cristã que a gente fala sempre que o personagem carrega, né? Isso não é um tema também de Amarelo, que não é um problema, veja. Mas ele tem o que a gente brincou já com o nosso amigo Alan, né? Ele tem a rola ruim. Ele deixa toda mulher ou morre ou fica louca, né? A que ele namorou na fase do Bendis fica doida, na fase do Brubaker. Mila, né? Mila Donovan. Chegou a casar com ela, né? É, transa e casa e depois ela fica doida. Doida mesmo, assim, sabe? É, por conta das coisas todas que acontecem na vida, dos inimigos e tudo mais. E eu acho que a única que aguenta mesmo, assim, teve a da fase Wade, sim, concordo com você, até porque ela já veio com uma história mais diferente, né? Acho que o Wade conseguiu colocar nela ali uma personalidade forte, uma maturidade até que as outras, a maioria das outras, pelo menos, não tinha. E só quem aguenta mesmo é a Viúva Negra, porque é mais desequilibrada ainda do que o Matt por tudo que ela passou na vida ali naquele treinamento maluco que ela já teve na Sala Vermelha. E tudo que ela perdeu, né? Casada com o Guardião Vermelho, relacionamento com o Buck, ainda que seja uma porrada de retcon aí. Mas eu não sei, Luigi, é difícil dizer assim qual seria o amor da vida dele. Eu acho que a Electra puxa muito pro lado da paixão, do descontrole que ele tem, né? Essa coisa que ele tem mesmo de demolidor, do Daredevil, né? Que vai ser usado, que vai não respeitar limites, que vai ir da cara do perigo em qualquer momento. Da mesma forma, a Mary Tifoid, até aí ele, apesar dos poderes e tudo mais, mas eu acho que a Karen seria o lado normal, né? O lado, a mulher que o advogado, o filho cristão e tudo mais, queria ter. E ele não consegue ter só esse lado, né? Você trabalhar em escritório de advocacia. E ser herói e bicho são duas coisas que não dá pra ser feliz com um só. É a palavra de quem conhece, imagine com as duas. Eu não sei se você leu, provavelmente leu. Tem um What If, né, que é escrito pelo Bendis, que ele imagina se a Karen Page ela não tivesse morrido, né? E é bem curioso, assim, que o Bendis, ele faz uma realidade em que o Matt se fode do mesmo jeito. Ela vivendo ou morrendo, né? Eu não lembro direito, faz muito tempo que eu li essa história. Mas eu lembro que ele também chega a ser preso, né? Eu acho que ele chega a matar o mercenário, né, no final do Diabo da Guarda. Mas, assim, é uma história bem boa também. Ela é até desenhada pelo Michael Lark, lá de Gotham Central, lá de Lazarus, né? É muito bom. Sobre a Kirsten MacDuff, cara, eu adorava ela, bicho, aquela relação. Assim, era uma relação sadia, né? Aquele trio, assim, lá com o Wade lá, né? O Fogg, ele sofrendo de câncer. E, pô, eu achei muito, muito joia. Inclusive, assim, eu já falei isso N vezes no Twitter, assim, pra mim, se o cara fosse macho, assim, eu vou parar de ler Demolidor, eu nunca mais volto a ler, você teria que parar ali naquele final do Demolidor do Wade. Pra mim, aquilo ali é maravilhoso. Ele pulando lá e tá aquele fim bem grande lá, assim, pô, esse aqui é o uma história demorou e não precisa mais voltar, porque termina na nota legal, o personagem não sofre aquele revés que a identidade secreta dele volta pro saco novamente, assim, pra mim ali é um run perfeito, assim, essa fase do Wade evoca também essas passagens iniciais pré-Miller, né, que tem um demorador, assim, mais otimista também, mas não deixa de ter a cicatriz de queda de Murdoch, do legado de Miller. Eu acho uma fase, assim, muito bem equilibrada com o Chris Samnee, excelente, né, ele depois firma uma parceria com o Wade lá, né? O próprio Capitão América também, né? Ele, depois do Capitão América fascista, né? Ele também fez com a Viúva Negra, mas, assim, eu acho, assim, um run, assim, pra você abandonar o personagem, assim, e abandonar bem, assim, tá? Já li tudo que eu tenho que ler, então vou parar por aqui. Esquece. Não precisa nem ler a história da Suprema Corte, né? Mas isso aqui é um ponto de vista meu, né? Muito pessoal. Ó, eu gosto também, viu, Leigh, desse demorador do Wade. Me arrependo de ter vendido meus volumezinhos da Panini, porque tinha todos, e é um run redondinho ali, tem um momento que vai dar uma esticada, mas tem umas coisas bem legais, tipo aquela envolver o Destino, né, o Doutor Destino, o Lativeria, a mãe do Matt. Nossa, era muito bom aquela fuga dele da Lativeria, que ele vai perdendo os sentidos. Tem uma parceria muito bem escrita, claro, com o Homem-Formiga, né? Eu achava bem legal aquilo ali, bicho. Tem uma historinha lá que ele tá lá com o Surfista Prateado, né? Sim. E ele disse que queria realizar um sonho, né? Que ia andar na prancha lá do surfista. O surfista com a cara lá direto. Assim, é legal, bicho. É divertido, assim. É leve. É uma coisa que você não tem costume numa história de Demodô. É leve, mas não é bobo. Não é pastelão, né? Não é bobo, bicho. Inclusive, assim, a linha no final dele com o Rei do Crime, porra, é uma das melhores, assim, da história conjunta, né, deles, né? Então, assim, é um run, assim, que pra você fechar. Assim, não, cara, deixa pra lá. Não vou nem mais pro Soli, não, porque o Soli, assim, tem uma parte, assim, boa, mas você vai ter raiva. E o Zidark, você vai ter mais raiva ainda. Então fica lá feliz, na última página lá do Wade, pronto. Encerra a tua história com o Demolidor. Ah, só não digo que é perfeito, porque eu sou fãzaço do Marco Martin, que faz o primeiro arco, acho que é o primeiro arco, e lá é o segundo. E tem uma representação dos poderes ali, aquela parte do Garra Sônica, que aquilo é maravilhoso, bicho. Não, o domínio que o Wade tinha do poder do Demolidor é muito bom. Ele até contextualiza aquela história da irmã Meg, né? Que eu acho que é uma das únicas coisas boas que saiu daquela minissérie Pecado Original do Jason Aaron, que ele vai explicar, né, o que aconteceu, o que é que fez ela abandonar o Matt, né, e o próprio Jack Murdock. Ela ficou naquele estado puerperal, né? É, depois ser um pós-parto. O Miller não contou essa história, só deixou aquela suspeitinha, né, se ela era ou não a mãe do Matt, né, e o Wade aqui não, é o Wade Kravis, era a mãe mesmo dele, e revela o que aconteceu, e é uma revelação muito interessante, muito contundente, bicho, muito legal, velho. É pesado até, né? A gente tá com uma fase divertida e tudo mais, mas quando você termina essa edição, você fica assim, porra, velho. É pesado, né? Então, assim, eu tô dizendo pra Mauro, se Mauro tá ouvindo esse programa aqui, Mauro, valeu, Demolidor do Wade. Melhores amigos desde a infância, Buck Barnes e Steven Rogers eram inseparáveis, tanto no colégio quanto no campo de batalha. Barnes foi o único do Comando Selvagem que perdeu a vida em serviço pelo país. Chegamos finalmente à última minissérie dessa tetralogia, né? E muito provavelmente eu creio que seja que nós dois vamos mais convergir do que divergir, né? Primeiro de tudo, o Capitão América Branco, ele teve uma edição zero, né? Lançada em 2008. E as cinco restantes só viriam a sair entre o finalzinho de 2015 e o começo de 2016. No Brasil, já saiu no encadernado capa dura, em 2019, né? Hulk cinza, né, de 2003 para o último número de branco, muita coisa aconteceu, né? Um filho do Jeff Loeb, né, o Sam, faleceu em decorrência de um câncer, né? Entre 2006 e 2010, o Jeff Loeb e o Tim Sale estiveram envolvidos naquela série Heroes, né? Que foi bem estourada, pelo menos no comecinho, né? De 2010 a 2019, o Jeff Loeb virou o chefe da Marvel Television, né? Responsável pela produção executiva das séries Marvel na Netflix, né? O Demolidor, a Jessica Jones, o Luke Cage, Punho de Ferro, né? O Defensores, o Justiceiro, até no outro canal, acho que era CBS, se não me engano, acho que Agentes da Shield, Agente Carter, né? Legion. Para o bem ou para o mal, tudo isso aí tinha envolvimento do Loeb, né? Até que em 2019 o cargo do Kevin Feige na Marvel Studios passou a englobar as atribuições do Jeff Loeb. E aí ele saiu, né? E se o Feige teve sucesso no MCU no cinema, a gente se questiona agora, após Invasão Secreta, se a saída do Loeb foi algo positivo, né? Eu até acho que não, né? Mas o que importa pra gente aqui, e eu tô puxando isso aí só pra dizer que o Jeff Loeb trabalhou para se tornar um executivo de Hollywood, né? Tal como o Geoff Johns tem tentado, né? E o Neil Gaiman também. E aí fica a critério de cada um achar que eles ainda são escritores, assim, num conceito mais clássico, ou só pessoas criativas ocupando cargos de curadoria, né? Porque se você diz que eles ainda são escritores e produzem roteiros, né? A gente começa a perceber que a qualidade do que eles produzem não tem mais o foco exclusivo na escrita, né? Mas como eles podem desempenhar outras funções, assim, no final do dia, ainda escrever algumas páginas de um gibizinho, assim, de um conto, né? Então, no caso de Capitão América Branco, eu já vejo um Jeff Loeb extremamente protocolar, né? Primeiro porque ele abandona a premissa das três minisséries anteriores, que eram voltadas para a perda de um amor romântico, né? Dentro de uma revisão, assim, bibliográfica dos personagens. A gente via algo bruto, assim, de pesquisa com um encaixe cronológico, assim, acho que muito joia. Inclusive, a própria mudança do colorista, né, o Dave Stewart, né, que é muito bom, mas assim, eu acho que contrasta, né, com as cores anteriores do Matt Hollingsworth e o Steve Buscemi, né, acho que o Steve Buscemi só fez a do Homem-Aranha Azul. Mesmo assim, é muito similar o estilo do Matt Hollingsworth. O problema, para mim, principal é que o Dave Stewart ele entrega uma cor muito escura, né, num quadrinho que se chama branco. Fora outros problemas de enredo, né, que a gente acho que vai discutir a seguir, né? Mas diz aí, Maurício, eu arrisquei que a gente ia convergir, mas você acha que é por aí que essa minissérie talvez sofra, assim, de um foco dividido do Loeb, ou isso não tem nada a ver, né? Aproveita e fala um pouco sobre a premissa dessa minissérie. Ó, eu quero começar dizendo que esse é o Loeb depois dele cometer o maior pecado da vida profissional dele, que foi cancelar aquele desenho dos Vingadores, né, os heróis mais poderosos da Terra, que tá na íntegra no Disney Plus. Divertidíssimo, adapta muito bem as histórias, a invasão secreta que acontece nele ainda é a melhor versão da invasão secreta entre GB, série de TV e desenho animado. E, pô, tem uma terceira temporada ali pra apresentar os mutantes também, né? A Marvel tinha conseguido de volta os direitos da Fox e tudo mais, então ele ia colocar mutantes ali, talvez até botar um fé nos Vingadores, não sei. O Yost, né? O Chris Yost, que é o cabeça ali do desenho, ele lançou aí no Twitter algumas ideias de como seria a temporada e tudo mais, envolvia muita coisa legal também, bicho, aí. Enfim, o Loeb colocou, né, escreveu, conceituou e lançou o Avengers Assemble, que é mais focado na mesma equipe que tinha nos filmes dos Vingadores e muito mais infantil também. A mesma coisa com o espetáculo Spider-Man, que ele cancelou, que é pra mim o melhor desenho do Aranha, também está no Disney Plus, assistam, e colocou aquele Ultimate Spider-Man, que é igual o Avengers Assemble, não é digno de nota. E eu concordo, Ig, esse pra mim, dos quatro, é o gibi mais, assim, dispensável, sabe? Quando foi anunciada, houve ainda uma promoção, o Sale comenta em uma entrevista, não tinha mais a Wizard, mas foi no CBR, News Arama da vida, o quanto ele gostava do Capitão América e tudo mais, inclusive tem uma entrevistazinha dele falando isso até no encadernado, salvo engano, pelo menos no importado tem. E, bicho, é bobo, sabe? É, como você falou, Lee, foge um pouco dessa coisa do amor romântico, de uma relação com uma mulher, e aí a gente, a questão não é por ser mulher, é por ter que ser o clássico, nem nada, não, mas foge ao tema em si. Claro que o capitão vai dizer, quem? A Sharon, a Peggy, enfim, essas duas aí já dá pra você fazer, até situar a Peggy, né, no contexto da Segunda Guerra e tudo mais. A gente já tinha tido essa valorização maior aí da Peggy com os filmes e tudo mais, mas ele prefere focar no Bucky, né? A gente tá considerando aqui um Bucky que não voltou ainda, esse momento, pelo menos, em que o capitão narra, o Bucky continua morto, não voltou como soldado invernal, não teve todo aquele retcon de ter perdido o braço e tudo mais. E a gente vai ver uma missão do capitão ainda, né? Aquela coisa da identidade secreta. É curioso, porque recentemente a gente tava gravando um avante lá com o Luiz Cláudio. Ele fala assim, mas a identidade do capitão sempre foi pública, né? Eu disse, não, era secreta. A ideia da identidade secreta mesmo dentro do exército, né? A gente ficou se questionando isso um tempo, até que veio essa lembrança. E essa semana fui reler Capitão América Branco e é isso mesmo. Ele só vai revelar quem é naquela fase do John, do Inhiber, né? Isso, Lee? Que é na parte que ele luta contra o terrorismo. Ele revela ali, mas a identidade já era sabida pelos próprios Vingadores, assim, internamente. Sim, é. No entorno deles, assim, mas publicamente é ali mesmo. Pelo menos é que eu me lembro. Ele tá sendo filmado e tudo, né? Praticamente é paralela àquela dos novos X-Men, que o Charles Xavier que anuncia também que é mutante, né? Nesse período, assim, tá todo mundo se revelando, né? O Tony Stark, ele vira secretário, né, de segurança, né? O Demolidor teve a identidade vazada, né, pelo jornal lá e tal. É quase tudo nesse período mesmo. E o Tony, a gente comentou até eu com o Luiz Cláudio, o Tony é de uma forma bem ridícula, né? Pra salvar um cachorro. Não que salvar o cachorro não seja digno de nota nem nada. Mas é de uma forma bem assim. Mandar um escritor, bicho, revela aí a identidade. Ele, cara, que merda, que nada a ver, que não sei o que, eu gosto do Homem de Ferro, guarda-costa. Aí não, cala a boca, o que vale agora é do MCU. E aí, mudaram isso, o cara fez uma má vontade danada, mas ficou. Tanto que ninguém comenta, né? Então, hoje, o leitor acha que o Tony Stark sempre foi o Homem de Ferro pro público e esquece essa história do guarda-costa, mas paciência. E aqui, a gente vai ter uma missão com o Comando Selvagem do Nick Fury. Nick Fury ainda com dois olhos, né? Até uma brincadeira que se faz. A história começa com o capitão acordando em Vingadores 4, né? Que é quando ele é retirado do gelo. A cena também é mudada porque ele acorda na nave dos Vingadores originalmente. Salvo engano, tem muito tempo que eu li isso, hein? E aqui ele acorda já numa enfermaria ali, talvez na mansão dos Vingadores, e vai sendo situado de onde é que ele está, quando ele está, o que aconteceu até ali, e o Fury vem conversar com ele, que é a única pessoa viva da época dele, né? Por conta do soro e tudo mais, que também é uma coisa que já foi esquecida. Então, a gente vai ter aí esse começo de uma tentativa de situação do capitão nessa nova realidade dele, e é também de escrever as cartas, né? Colocar no papel e tentar racionalizar o que aconteceu. E tá sempre comentando com o Bucky, mas em retrospecto, você lembra, Bucky? Eu tenho certeza que naquele momento você olhou pra minha cara e não sei o que, força uma relação ali que em alguns momentos parece até de pai e filho, outras vezes de irmão. Tem algumas nuances interessantes, mas eu acho muito aguado, principalmente à luz de uma outra história que é muito boa, que tem o capitão com o Comando Selvagem, que é uma mini que eu acho que é inédita, que se saiu naquelas capas pretas, mas eu não tenho certeza, que é Capitão América e Pantera Negra, Flags of Our Fathers, né, as bandeiras de nossos pais, que é do Capitão na Segunda Guerra, com o escudo triangular ainda, com o T'Chaka, pai do T'Challa, ou o avô dele, eu não me recordo agora, que é uma história também que o Comando Selvagem vai tentar invadir Wakanda, e tem todo um conflito ali com o Capitão, até que eles se unem contra os invasores, os nazistas, né, o Caveira tá no meio também, sempre tem que ter o Caveira, e é uma história ali muito mais contundente, sabe? Não tá discutindo uma relação pessoal de ninguém nem nada, mas você vê ali o Gabe, né? Que é aquele personagem do Comando Selvagem que é negro, toca o clarinete e tudo mais. Ele vai ver um país em que os negros não são discriminados, um país de negros, um país evoluído, um país. Ainda que naquela época o Wakanda não fosse tecnológica nos quadrinhos, como começou a aparecer depois, mas ele questiona, né? Pô, eu tô lutando por um exército que me considera inferior a eles, por um país que me considera inferior e tudo mais, aqui eu tenho uma outra. Enfim, é uma história muito mais bem caracterizada pelos personagens, né? Menos caricata. E uma história que me empalidece com o perdão do trocadilho aí, essa Capitão América Branco, ainda mais, porque tem um fiapinho de história, tem umas caracterizações bem bobas mesmo, assim, do Capitão, o Capitão que beijou pela primeira vez, aquela cigana ali, né? Capitão que ele parece tão fortão para algumas coisas, tão decidido para algumas coisas, para outras não, mas não é trabalhado de uma forma que fosse um Capitão Americano 1, aprendendo a ser a lenda, sabe? É muito mais quase que uma relação, como eu disse, né? Uma relação perdida que ele não sabia se era com um filho ou com um amigo. Lá no final, né? Tem uma entrevista lá no Encadernado. Assim, eu noto que o entrevistador, ele tenta trazer o trabalho do Brubaker no Capitão, especificamente na história da morte, muito provavelmente para provocar uma discussão sobre o retorno do Buck. E até o fato de que o Buck, assim, ele vira o Capitão América e usa a arma de fogo, né? Aqueles dois, assim, o Lobby e o Sale, eles condenam, assim, com muita veemência, né? E eu vejo também, assim, como uma crítica velada, né, ao Capitão América moderno, assim, do Mark Miller, lá em Supremos, né? Aquela infame passagem, né? Por acaso, essa letra na minha cabeça, a inicial de França, acho que não é um discurso, assim, sobre a bravura dos franceses, assim, de não se renderem, assim, a guerra armada, né, e a guerra de dominação cultural do Haiti, né? Então, assim, ainda que pareça, assim, um quadrinho, assim, como o nosso amigo Jamerson gosta de falar, né, pueril, né, eu acho que tem além, assim, no fundo, assim, tem um ranço pela contemporaneidade, né, e vale lembrar, isso a gente até discutiu, assim, naquela série que a gente gravou sobre o Super-Homem lá do Jones, que o Lobby, assim, tinha um ranço, assim, pela reformulação do John Byrne, né, e fez aquela história do retorno à Krypton como uma tentativa de restabelecer o cânone antigo, né, pré-crise, né. Então eu acho, minha opinião, tenho convicção de que o Lobby, o Sale, ele detestava aquela visão, assim, mais cinzenta do Capitão América, assim, do Brubaker, e mais ainda quando o Buck, assim, um ex-assassino, assim, vítima de lavagem cerebral, né, a serviço da União Soviética, ele chega a se tornar um Capitão América, né, simplesmente porque a visão purista deles, assim, não admite, assim, a subversão ao clássico, né. Pra mim, esse gibi é isso, é uma crítica, assim, ao gibi de super-herói moderno. Ainda que tenha, assim, alguns métodos, eu acho que agora mais, assim, dirigidos ao Tim Sale, né, e normalmente pelas páginas duplas, né, como aquela lá do cinema, né, lá no comecinho, ou aquela quando o avião é abatido e eles estão lá à deriva no mar, você vê lá no fundo o avião afundando, né, pegando fogo, acho bem bonito também. Tem aquela montanha, assim, no meio do nevoeiro, né, aquela página que homenageia a luta com o Batroc do presente, né, com a arte do Kibbe, você até mostrou pra mim ontem, né, eu não lembrava, mas é bem legal. Eu acho que isso ainda é muito bom, ainda que para isso a gente tenha que engolir esse Buck, assim, eu acho que muito infantilizado, né, essa culpa do sobrevivente do Steve, assim, dentro de um texto onde você, acho que você não vê vantagem nenhuma, assim, para que o Capitão tenha um parceiro, né, e o Brubaker, ele desconstrói exatamente isso, né, naquele arco lá da história do Buck Barnes, né, que não foi publicado aqui no Brasil, mas vem da ideia de que o Buck era furtivo, né, e dentro das limitações humanas dele, ele era, assim, um trunfo, assim, para a equipe lá dos invasores. Né, um arco muito bom, né, com o Brubaker, a arte é do Chris Samnee também. O que, é que você acha disso? Você acha também que o Buck, assim, é um problema nessa minissérie, Maurício? Sim, e também por conta dessa contextualização do Brubaker. O que o Brubaker fez pelo personagem, né, tornou ele relevante, tornou ele interessante, tornou ele justificável. A gente sabe que o Capitão tinha um sidekick porque o herói tinha que ter o sidekick na época, né? É o Capitão Marvel Jr., é o Robin, que a gente não precisa nem dizer. Enfim, todos os sidekicks que a gente tem aí na história, né? Os esquecidos e os que ainda estão por aí. É um entendimento editorial de que isso atraía o personagem. O interesse do leitor pelo personagem, né? O personagem, a gente não queria ser o personagem, a gente queria ser o companheiro dele pra estar ali do lado e convivendo aquelas aventuras. O que hoje não é o caso, né? A gente também não quer ser o personagem, a gente quer simplesmente consumir a mídia. Muitas vezes não, a galera não quer nem ler, quer só consumir mesmo, né? Comprar gibizinho. Não bate muito com a identificação e tudo mais, é um outro mercado. Mas, assim, o que o Brubaker fez para trazer o Buck de volta e explicar quem é o Buck, porque já é um assunto ultrapassado nos gibis, assim, muito é, ó, o meu amigo da guerra morreu. Não se mencionava nem tanto assim que ele é um menino, né, Luiz? É o parceiro mais jovem dele e tudo mais. A ponto de haver um outro estranhamento também aí, que é em relação ao MCU. No MCU, o Buck é o amigo maior dele, né? O amigo fortão, o amigo que é o amigo cool e descolado dele, que o carrega ali para as festas e tudo mais, e essa posição se inverte depois. Mas, de fato, o que a gente tinha no canon, né, é que o capitão, o Steve, vai conhecer o Buck lá no campo, né? No campo Lehigh, que é o que eles estavam lotados e tudo mais, e é meio que a base lá de onde o capitão saía mascarado sem ninguém saber quem é, até que o Buck descobre quem é e vai ser treinado. Dentro da história, a justificativa é plausível, né? Há uma coisa dele ver o Buck, ele mesmo, né, querendo lutar e não conseguir, até que ser cobaia do experimento, do projeto Despertar, projeto Renascimento. Aí ele vai ajudar o Buck como ele foi ajudado de outra forma também, ou como muita gente não o olhou, né? Há uma culpa também aí nesse aspecto, e é uma culpa dele por Buck. Em alguns momentos a narrativa diz, né, se eu não tivesse levado você, mas quantas vidas você salvou, o que é que valeria a pena, uma vida por muitas, enfim, todo esse drama. Eu não tinha pensado tanto por esse lado, Luiz, dessa crítica aos gibis mais modernos, mas eu faço a crítica porque ele tenta voltar um momento, beleza, que esse sim é um tema que tá ligado aos outros gibis, né, como se fossem histórias se passando naquela época mesmo, não ideia, nenhum retcon depois, né? O próprio Demolidor que a gente comentou agora há pouco, é um gibi que considera a Karen morta e não necessariamente fala que o mercenário matou no arco o demônio da guarda e tudo mais, pode ser em qualquer momento, no futuro, ele com 80 anos e a Karen morreu com 75, sabe? Não fica claro isso, nesse ponto ele é coerente, mas eu acho que no resto todo a história é boba, sabe? É boba de uma forma que as outras não são. A arte do Sei, pra mim, tá inferior ainda. Eu gosto desses quadros, concordo com você, mas não sei, não tem a mesma grandiloquência da coisa, sabe? Não faz você querer passear pela página como você vê nos outros. E olha que tem muita coisa aqui que vale a pena. Claro que tem cenas lindas, como aquela em Paris, tem cenas de ação também muito boas. Aquela sequência que o Buck mergulha para salvar o capitão, né, na queda do avião, é bacana também. Mas não chega nem nos pés de nenhum dos outros anteriores que a gente comentou já nessa série. Quantas vezes o Capitão América já perdeu o escudo no mar, hein, bicho? Pois é, ainda tem isso, né? Uma repetição de tema. Eu lembro muito daquela do Wade. Logo quando o Wade volta pro Capitão. E aquilo é bem legal. É um gibi, inclusive, que começa bem que o Capitão joga o escudo pra cima, né? Porque aí ele tá no navio tomado pela ilha, e aí ele manda ele ir desarmado. E aí, você sem escudo vai fazer o quê? Ah, não, meu escudo vem quando eu assovio. Aí ele dá um assovio, porque ele sabe justamente os movimentos, o peso, o tempo de resposta e tudo mais, né? E o Wade vai tratar isso muito bem. Olha a gente falando de novo do Wade, né? É. O cara é bom, não tem jeito não. E, pô, a forma como o Wade constrói essa parceria dele com o escudo, né? Não digo que o Capitão América Branco tinha que ser com o Steve falando do escudo, não é isso não. Mas o Wade, em poucas páginas ali, né? Em uma edição e depois no sentimento da falta do escudo, cria uma relação, uma história muito mais interessante do que o Loeb conseguiu criar aqui. Pode me bater se você quiser, mas eu não senti essa ligação, essa coisa como você sente o amor do Matt pela Karen, do Peter pela Mary Jane, os problemas todos que o Bruce passa pra ficar com a Betty, mas em relação às dualidades todas que esses personagens vivem, as questões todas que eles têm e como esses amores se desenrolam ou não se desenrolam. Eu acho que o melhor dessa revista, eu acho a entrevista, assim, a fala dele sobre essa minissérie, né? Eu acho até mais rica assim, do que a própria história em si, mas assim, nessa entrevista eles falam que o Capitão América, ele não teve grandes amores, né, para que importasse assim um enredo assim de luto romântico. Mas assim, até nisso eu discordo, eu acho que você falou isso também, porque a Marilyn lá na França, né, poderia muito bem ser a Peggy Carter, até porque o Steve Rogers a conhece justamente nesse contexto da Segunda Guerra, com ela lutando ao lado dos franceses, né, fora que a separação deles é trágica, né, porque uma bomba explode perto dela, né, e aí ela perde a memória. Aí o Steve volta para a guerra e acontece depois a tragédia do avião automático, né, que mata o Buck e faz ele ficar lá congelado, né, animação suspensa, de modo que a Peggy, ela recupera a memória, mas o Steve foi dado como morto, né? Fora que no futuro tem a história com a sobrinha dela, né, a Sharon Carter, né, que vira o amor da vida dele. Eu acho que tinha uma história, assim, muito bacana aí, que foi desperdiçada, ou por falta de pesquisa, ou propositalmente, né, para forçar essa crítica ao Capitão América moderno, mas eu acho que tinha, bicho, e ele também podia abordar isso de uma forma mais incidental, mais leve, não tão forçada quanto esse luto com o Bucky, mas eu acho que caberia isso, do mesmo jeito que na história do Demolidor Amarelo, o Lobo, ele trabalhou tanto o luto dele com a Karen Page, quanto o luto do pai, né, com o Jack Murdock. Tem a cena lá que ele volta a morar no apartamento do pai, né, muda quase nada, assim, passa vários meses pra mudar alguma coisa, pra comprar uma geladeira melhor e tal, mas ele não tem coragem de mudar a mobília, porque eu acho que ele sente o cheiro do pai. Uma coisa que tava vazando também, né? É, não precisava ser só amor romântico, mas precisava ser uma coisa assim mais forte, assim, emotivamente, né? E eu acho que essa história tava aí, nessa questão aí da Peggy Carter e da Sharon Carter, que foi uma coisa que o MCU acabou trabalhando muito bem, né? Sim. E principalmente isso, assim, a gente tem um fechamento até que parecia que tinha sido esquecido da história, né? Com a Electra sai do personagem ali, ela tem uma sériezinha curta, mas muito, muito boazinha. Acho que você assistiu, né, Luiz? A série da Agent Carter. Eu comecei a assistir, bicho, mas eu não fui até o final, não, cara. Bicho, eu não tive muita paciência, não. É boa, né? É bacana. Quando nada, vale pela Electra, o que é sensacional em todos os aspectos. Mas você tem ali um fechamento da história do Steve com a Peggy de uma forma que é bonita, né? Você já sai uma avalanche de emoções ali em Ultimato e acaba com aquela cena que dá um calorzinho no coração. E você tem aí uma coisa que os quadrinhos também não têm sabido aproveitar, né? A Peggy voltou agora também com uma agente fodona, meio com aquele Filhas da Liberdade do Ta-Nehisi Coates, e agora tem sido mal utilizado de novo. Isso é muito ruim, bicho. Puta que pariu. Cara, e eu sou muito fã do que ele fez lá no Pantera Negra, mas esse Capitão América dele até começa razoável, né? Mas que vai decolar. É, mas cara, é muito fraco e sofre também com desenhos horríveis, mas essa história aí de trazer de volta a Peggy Carter, caramba, bicho. É como que o Reginaldo falou, um dia desse a gente gravou um programa do Batman, né? Do Mike Mignola. E o Reginaldo falou que a DC deveria particional, tal personagem viveu em tal ano e deixar ele lá, né? Mas esses quadrinhos modernos em que todo o passado viva no presente, né, bicho? Uhum. É incrível isso, assim, você não pode deixar a Peggy Carter lá no passado do personagem, né? É interessante, isso, a Sociedade da Justiça não pode ficar no passado da Universo DC, tem que conviver junto lá, né? Os velhinhos, tudinho, né? Sei, bicho, eu acho que deveria ter essa timeline, só, qual personagem viveu naquele tempo ali, naquele período, pronto, deixa ele lá. Outra história dele no passado lá, né? Aí trazer essa Peggy Carter agora é redundante, né? Você começa até pensando que era a própria Viúva Negra, né? A Natasha, né? É, porque ela tá com uma roupa também parecida com a que a Natasha sumiu na mesma época, né? Com capuz e tudo mais. É estranho. Enfim, esse gibi poderia ter sido essa obra que, sabe, que liga essa relação da Peggy, que tinha sido muito mal escrita, sabe? Não sei, tipo, a personalidade do Barry Allen, do Hal Jordan, naqueles gibis da época que todo mundo lembra de ser uma coisa sensacional, que não é, é o efeito Mandela, né, como gostam de chamar. Eu passei por isso com alguns desenhos que eu voltei a assistir da minha infância e é melhor ficar na memória mesmo, e tudo bem. Mas se você vai trazer de volta, se você vai ressignificar isso de alguma forma, que faça bem, né? E essa é uma oportunidade de botar uma história até. A gente sabe, tem escritores aí que gostam de fazer essa coisa do se colar, colou, né? Lança um black label da vida e se a história for boa, fica. É uma coisa que o Alan Moore criou sem querer, né? Com piada mortal. Coisa da barba paraplégica, do trauma todo com o Coringa e tudo mais. Acabou sendo bom demais para não ser utilizado na cronologia, segundo os editores. Acredito, e isso aconteceu. E aí você tem escritores como o Jones tentou fazer recentemente com três Coringas, né? O Loeb poderia ter feito algo assim de tão interessante que se torna relevante para a cronologia e acaba sendo aceito também. Se ele fizesse uma coisa mais, concordo com você, Luiz. Podia não precisar nem ser tanto assim um amor romântico. A história podia acabar com um beijo antes do primeiro beijo deles e se revelar que é um relacionamento que nunca decolou por conta da guerra. Fazer um paralelo ela entre amor e guerra, hein? Coisas que esse Loeb, bom Loeb, né, saberia fazer, não ficaria só metendo aquele monte aquele discurso de presidente, como ele fez naquele van dele do Superman, né? Que toda hora é um discurso de presidente, é um editorial do Clark Kent, é alguma coisa assim, que em si a história é de texto e, em resumo, é um pastel de vento mesmo. A história não andava nada, você só tinha páginas bonitas e pronto. Acho que nesse ponto fez mais mal do que bem ao Loeb a parceria com o Sale, porque muita gente comentou só da arte, né? E o Loeb pensou, vamos meter página dupla aí, vamos fazer página bonita que a sua arte dá conta e a gente ganha dinheiro. Só para o ouvinte saber, né? Essa história que eu falei, a história de Buck Barnes, ela não foi lançada aqui pela Panini, ela saiu em Capitão América 620 a 624, né? Então é escrita a quatro mãos, né? O Ed Brubaker e o Mark Andreyko, como eu disse, com a arte lá do Chris Samnee, né? Muito boa essa história, porque ela vai pegando assim lá do Buck, né? No comecinho, até depois lá ele como soldado invernal, treinando, ele começo do relacionamento dele com a Natasha, mas assim, a parte dele lá, acho que as duas primeiras edições dele, ele como Buck, a história é sensacional, bicho. E é uma coisa assim também, que é do íntimo do Ed Brubaker, né? Porque o Ed Brubaker, ele revela em várias entrevistas, né, que ele se identificava muito com o Buck, porque o Buck foi um guri criado assim praticamente nessa base militar, né? O pai dele era militar, ele acaba morrendo, acho que ele morre num acidente de carro e tal, e ele meio que vira um filho adotivo do quartel, né? Então assim, ele tem um treinamento avançado em tudo, assim, ele não é esse guri buchudo, né, que o Lob e o Sale vende, não, assim, é um guri mortífero, sabe? Ele tem a amizade lá com a galera lá, os soldados mais velhos, ele arruma bebida, arruma cigarro, sabe? É carregado. O Brubaker faz assim um Buck que você fica fã dele, assim. Você sabe que ele tá predestinado a ser o soldado invernal e ser um cara mortífero, assim. Então, assim, é muito bom a relação dele com os invasores lá, com o Namor, né? O Namor respeita ele. O Brubaker até trabalha isso lá no futuro depois, quando ele já tá como Capitão América. É um gibizinho maravilhoso, um pecado a Panini não ter publicado isso. Eu achei até que eles iam lançar dentro daquele encadernado capa dura, esses vintage, né? Sei lá, do Soldado Invernal. Eu achei que eles iam publicar isso dentro, mas eles só lançaram aquela série do Soldado Invernal mesmo. Dá seus pulinhos, procura e vale essa história que é foda. E é uma atualização do personagem que é condizente até com a época, né? A gente vê muitos filmes antigos de guerra e tudo mais, sempre tem aquele moleque que consegue os cigarros, que toca ali, maloca as coisas nos cantinhos onde ninguém entra, mas como ele é pequeno, ele consegue acessar e tudo mais. É uma coisa que ele tira da ideia da cabeça dele, mas ele atualiza bem e atualiza com uma coerência até com o tema, né, de guerra e tudo mais. Eu gosto demais também, assim. Faz o Buck ser um personagem bacana. Diferente, por exemplo, do que fizeram com o Jason Todd, né, que até hoje não acerta a mão no personagem. Eles não têm essa relação paternal, fraternal. São soldados, assim, que tem aquela camaradagem entre soldados, né? Não dá pra você ler isso aqui e fingir que não leu. Mas assim, pra fechar, Maurício, assim, eu tava pensando aqui, um exercício de imaginação. Na entrevista, eles deixam aberta a possibilidade de uma nova minissérie, né? Com uma nova cor. Infelizmente, isso nunca vai acontecer, né? Mas assim, na Terra 2, qual você acha que teria sido ou que você gostaria de ter visto, né? Eu vou dizer a minha, aí você pensa aí. Eu pensei assim, Quarteto Fantástico Preto. Pega naquela deixa do aborto de Sue, né? Com um choque que isso teria criado na relação dela com o Reed e o Franklin. Aquela desilusão amorosa do Coisa com a Alice, né? O Johnny, depois que aquela namorada dele vira a nova Arauto do Galactus, agora me foge o nome dela. E esse preto, assim, chamando a atenção também para aquele uniforme clássico, né? Com as partes pretas, né? Foi boa essa, não foi? Gostei. Gostei. Uma edição para cada um também, né? É. Depois amarrar tudo. A Alto é a nova, que é a Frank Ray, né? Frank Ray, isso. Às vezes some, às vezes aparece. Cara, eu de cabeça, assim, já tinha feito esse exercício, assim, então vou te dizer de bate-pronto. Homem de Ferro dourado. Além do... Não é bem uma cor, né? É um tom, mas... Ou é cor, sei lá, mas eu penso numa coisa do Homem de Ferro mesmo, não falando de bebida, mas eu acho que aí com o pai dele também, sabe? Ele tem um dead issues, né? Complicadíssimo, o MCU também tem isso demais. talvez o MCU tenha trazido mais até do que os gibis tenham usado ao longo das últimas décadas, mas a gente tem uma presença do Howard Stark aí sendo inserida até através de retcons, né, no gibis, seja no Escudo Capitão América, isso já é mais antigo, seja no, na fundação ali de Vingadores, ou aquela shield do Hickman e tudo mais. Acho que isso fica no imaginário, não estou dizendo que precisa ser utilizado, considerando que o conceito é de como se o gibi estivesse saindo na época, né, ou usando a tecnologia daquela época ali. Eu penso que seria uma coisa mais puxando para uma infância do Tony e fazendo reflexos ali dele tentando seguir os passos do pai ao mesmo tempo que ele não aceita isso. Eu gostaria de ver um gibizinho desse, assim. E eu sempre desenho o Homem de Ferro. Tem esse Homem de Ferro aí no comecinho de Capitão América branco, né? Que é aquele uniforme ainda com a gadezinha na boca e tudo mais. E aqueles traços no peitoral. Tipo em Marvels, né? Aquela página bonita do Alex Ross também. Eu gostaria de ver isso aí pelo Tinseio, principalmente. Eu só discordo da cor dourada. Eu tascava um vermelho pra não coincidir com o Demolidor amarelo. É, eu pensei em dourado com isso, mas vermelho também. Isso é, eu botava vermelho porque pra não repetir com o Demolidor, e também vermelho assim pro cara pensar assim, pra fúria, né? Copiando ou lá até o conceito lá do Terna Verde, né? Ele com raiva de tudo, dessa situação dele, né? Ou até puxar pra uma questão ali falar do comunismo também, né? Ele é campeão do capitalismo e tudo mais, os vermelhos e tudo mais. Ó, alô, Loeb, se você não tiver HH ainda. Se bem que não tem o Tinsei, eu não tenho HH. Assim, eu acho um conceito muito bom, assim, mas é um conceito autoral, né? Um conceito, assim, uma dupla de autores, né? Mas, assim, se a Marvel quisesse, assim, um dia, assim, não, vamos fazer com outras equipes, né? Tipo, eles iniciaram essa coleção e outros autores lançaram até como um conceito parecido com o que tá acontecendo agora com aquele Batman Um Dia Ruim, né? Eles consideram como se o primeiro Um Dia Ruim fosse a pedra mortal do Alan Moore. Aí, agora, vários outros autores estão fazendo histórias, assim, de um dia ruim com outros vilões do Batman, né? Então, eu acho legal esse conceito. Tem saído umas historinhas boas, umas boas, outras não tão boas, mas assim, eu acho bem bacana. Eu assim, como editor, eu arriscava, tocava isso pra frente. O mundo está diferente. Nenhum de nós pode mais voltar. Só o que nos resta fazer é nosso melhor. E algumas vezes o nosso melhor é recomeçar. É isso, nós vamos ficando por aqui. Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes ou no Spotify, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer a esse meu amigo cinzento. Valeu, Maurício. Valeu. Amanhã é segunda-feira, é dia de no vermelho. Um abração, pessoal, e até o próximo dos Escapistas. Keeps you better.